Quero andar em tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Santifica que eu possa então te adorar. Quero andar em tua presença, ó meu Cristo. A minha alma está cansada e aflita. Hey.